A emissora Voz da Rússia apresenta Onda DX, um programa de rádio escuta e telecomunicações. Olá, boa noite, tudo bem? A partir de agora, aqui na Voz da Rússia, em sua emissão em língua portuguesa para o Brasil, vamos fazer uma viagem no mundo do rádio. Eu sou Danilo Nonato, está no ar, em ondas curtas e na internet, o programa Onda DX, aqui na Voz da Rússia. Antes de começar o nosso programa, acompanhe as frequências e horários de transmissão da Voz da Rússia em língua portuguesa para o Brasil. De 0 a 1 hora UTC, frequências 6.135, 7.210, 7.290, 9.965 e 11.605 kHz. Na internet, acompanhe todo o conteúdo da Voz da Rússia em português. .ruvr.ru Escreva para ondadx@yahoo.com e letters@ruvr.ru. Esta é a sua oportunidade de fazer com a gente o programa Onda DX. No programa Onda DX de hoje, vamos conversar com Johannes Beck, diretor do Serviço de Língua Portuguesa da Voz da Alemanha, a Deutsche Welle. Iniciando a nossa entrevista, Johannes Beck, muito obrigado pela oportunidade de falar aqui aos ouvintes da Voz da Rússia. Gostaria de saber como iniciou os trabalhos da Deutsche Welle para o mundo em língua portuguesa e também em outras línguas para o mundo. Bom, a Deutsche Welle tem emissões desde 1953. No início as emissões eram apenas em alemão, mas as primeiras emissões em línguas estrangeiras surgiram um ano mais tarde, quer dizer, em 1954, e aí português fez parte desse grupo das primeiras línguas estrangeiras na Deutsche Welle, juntamente com espanhol, francês e inglês. E desde essa data que a Deutsche Welle está emitindo em português. Houve emissões especialmente para a África, para o Brasil e para a Europa. Numa certa altura até houve várias redações. Hoje em dia as emissões para a Europa já não se fazem. Temos um site online que é www.dw-world.de, que é principalmente para o Brasil, porque já não tem emissões de rádio, principalmente para o Brasil, mas o que continua em termos de emissões de rádio são as emissões em português para a África. A Deutsche Welle é uma das primeiras emissoras que adotou o padrão digital para ondas curtas, ou seja, o DRM. Conta para nós essa mudança nas emissões da Deutsche Welle e um pouco mais dessa interface entre ouvinte e emissora com o novo padrão digital em ondas curtas, o DRM. Várias emissoras da Deutsche Welle já estão mudadas. A estação, por exemplo, em Sines, em Portugal, já está completamente digitalizada. E tem outras emissoras da Deutsche Welle também que estão digitalizadas. Tem outras emissoras da Deutsche Welle que estão já trabalhando em formato digital. O grande problema nesse momento não é bem o emissor da Deutsche Welle, é mais o receptor dos ouvintes, porque nesse lado do ouvinte faltam aparelhos que estão lá no mercado dos eletrodomésticos. Não tem no mercado ainda muitos aparelhos de onda curta digital que estão disponíveis por preços relativamente acessíveis e que estão funcionando muito bem. Isso já é um problema que data de há muitos anos, desde a introdução do sistema digital aqui na Alemanha ou no mundo, seja de FM, o digital aqui na Alemanha sofre pelo mesmo problema, ou seja, de onda curta ou AM, o problema tem sido esse. Os emissores mudam, aí a migração é fácil, ou poderia ser feita de uma maneira muito fácil, mas faltam os receptores e faltam também falta o interesse pelos ouvintes pelos novos aparelhos, porque para mim o digital funciona muito bem, só que em comparação com o analógico parece que a qualidade não é tantas vezes superior à qualidade atual para que um ouvinte goste de investir mais 100 ou 200 euros ou dólares para um novo aparelho. Nós estamos falando aqui pelo Onda DX da Voz da Rússia com Johannes Beck, diretor do serviço em língua portuguesa da Deutsche Welle, a Voz da Alemanha. Johannes, sabemos que as emissões da Deutsche Welle hoje no rádio via ondas curtas são direcionadas em língua portuguesa para a África, mas o feedback entre os ouvintes brasileiros ainda é muito grande. Fala um pouquinho pra gente. Sim, nós temos bastantes reações do Brasil, nós recebemos diariamente cartas, e-mails e também fax, do Brasil, com ouvintes que acompanham através de onda curta. Tem também ouvintes que acompanham por internet, eu acho que cada vez mais, mas ainda tem uma comunidade bastante grande de ouvintes que acompanham as emissões da Deutsche Welle para a África em português através de onda curta. Mas o que facilita também e-mails e também fax do Brasil, com ouvintes que acompanham através de onda curta. Tem também ouvintes que acompanham por internet, eu acho que cada vez mais, mas ainda tem uma comunidade bastante grande de ouvintes que acompanham as emissões da Deutsche Welle para a África em português através de onda curta. Mas o que facilita também um pouquinho é a propagação em onda curta, como a onda curta não é uma propagação que acaba num país. Pois bem, falamos com Johannes Beck, diretor do serviço em língua portuguesa da Deutsche Welle. Johannes, a nossa entrevista está chegando ao fim. A sua mensagem para os nossos ouvintes do Onda DX aqui pela Voz da Rússia para o Brasil e os demais países em língua portuguesa. Bom, fico muito contente que a Deutsche Welle é em português, que as emissões para a África tenham também ouvintes no Brasil. Eu acho que esse contato trilateral, para assim dizer, entre a Alemanha, o Brasil e os países africanos de língua portuguesa é muito bom. Para mim é fantástico, porque eu conheço a realidade dos três lados e fico sempre muito contente se há interesse no Brasil pelo trabalho da Deutsche Welle, quer dizer, pelos programas de rádio que a gente está fazendo, pelo site e pela parte da televisão. E um grande abraço a todos os ouvintes mineiros e todos os ouvintes africanos que estão vivendo no Brasil e estão lá estudando, ou trabalhando, ou fazendo qualquer coisa. Muito obrigado. Deutsche Welle. Noticiário. Ok, muito obrigado. Falamos com Johannes Beck, da Deutsche Welle, a Voz da Alemanha. E agora vem chegando a participação de Leonardo Ferreira, de Lagoa de Dentro, na Paraíba, com a sua participação aqui no Onda DX. É com você, Leonardo. Olá amigos, aqui é Leonardo Ferreira e venho chegando com o segmento DX, o espaço semanal da Associação DX do Brasil, que divulga as escutas de destaque da semana e as principais informações do mundo das ondas curtas. E no segmento DX dessa semana, temos muitas informações para você que é amante do mundo das comunicações. Fique bem informado sobre os principais acontecimentos. No dia 31 de janeiro, alguns DXistas da Paraíba se reuniram para realizar o primeiro mini DX Camp regional do estado. O evento aconteceu na cidade de Duas Estradas, aqui na Paraíba, e contou com a participação de diversos adiscutas da região. E todos com um único objetivo: praticar o DX. Foi realmente um encontro maravilhoso. Um fato bastante curioso foi a presença de uma criança de 11 anos de idade, o Alex Robert Braz, que reside em Duas Estradas. E ele mesmo, sendo tão novo, é um apaixonado pelo mundo das ondas curtas. Vamos ouvir agora aqui no segmento DX o garotinho Alex falando sobre o evento. O que você achou de participar aqui do primeiro mini DX Camp regional da Paraíba? Gostei muito de participar e adorei, e achei surpreendente. Você é novo, né? Tem 11 anos, né? É, tem um ano de DX. Que emissoras é que você costuma escutar em casa? Estéreo de Espanha, Internacional da China e outras. Escuta a Voz da Rússia? Escuto o programa Onda DX. Certo. E outros programas de DX você escuta também na Rádio Aparecida, Canção Nova? Praticamente sim, de vez em quando a propagação está no Coopera a propagação. Durante o nosso primeiro mini DX Camp Regional da Paraíba, o DXista Valdênis Silva dos Santos, também de Duas Estradas, conseguiu captar a Rádio Nacional Arcangel, de São Gabriel, na base argentina, na Antártica, quando a emissora apresentava músicas folclóricas e comentários. O lamentável é que só conseguimos gravar pouco mais de 10 segundos da transmissão. Tivemos um problema com baterias para o gravador. A Rádio Nacional Arcangel de São Gabriel, na Antártica, transmite em 15.476 kHz. E a RAI Argentina, a Rádio Nacional da Argentina para o exterior, passou alguns dias fora do ar. Mas ela está voltando aos poucos com suas emissões. A emissora já foi captada por diversos DXistas de todo o Brasil. Na tarde do dia 13 de fevereiro, eu captei a emissora na frequência tradicional de 15.345 kHz às 20 horas pelo tempo universal, quando ela iniciava a transmissão em francês, como ouviremos no áudio a seguir. Bonsoir à tous nos auditeurs francophones, vous êtes les bienvenus à l'écoute de l'émission langue française de RAI, la radiodiffusion argentine vers l'extérieur. Espero que tenham gostado do segmento DX desta semana. Para mais, acessem www.leonaldoferreira.blogspot.com. 73 a todos, boas escutas! Você está no Onda DX, aqui pela Voz da Rússia, o nosso programa está chegando ao fim. Mas conheça as formas de você fazer parte do nosso programa. Pelo Orkut, entre em nossa comunidade, www.orkut.com, faça uma busca pela comunidade Onda DX. Também veja fotos, vídeos e os nossos programas em www.ondadx.ning.com. Ou escreva para nós, Voz da Rússia, programa Onda DX, Rua Piashkan, número 25, CEP 115-326, Moscou, Rússia. O programa Onda DX vai ficando por aqui. Voltamos semana que vem. A todos um forte abraço, uma ótima noite e continue ligado na programação aqui da Voz da Rússia. Tchau, tchau. E aqui damos por encerrada esta edição do programa Onda DX, seu guia pelo mundo das ondas curtas. Até o próximo encontro.